Mas tem uma frase, neguinho, eu quero que o senhor mire bem esta frase e guarde para o senhor. Gostar é um direito. Respeitar é um dever. Se não gostam de mim por hoje estar falando com o senhor através de uma caixinha preta, é um direito deles não gostar. É. Agora, tem entidade que está aqui. Respeitar um dever de todos. Isso. E a dona dessa dia é Jefferson? Sim. Aqui estou. Um momentinho que eu vou trazer a Padilha aqui. Padilha, por favor. Vem cá, aqui. A senhora já viu o que é isso? É o tamboreiro falso. Isso, é onde sai o tamboreiro falso. Isso aqui é computador. Esse moço aqui, a senhora consegue visualizar ali? Na careta? Isso, aquela careta ali. Sempre. Aquilo ali é o seu Jefferson. Lá da terra do São Paulo. São Paulo. Quer ver? Fala com ele. Ó. Boa noite. Boa noite, é? Boa noite, tudo bem? Como está, é? Estou bem, graças a Deus. A boca dele não se mexe, nego. Mas isso é só a careta dele, Padre. Ele tá falando lá. Ele tá feliz, tá sorrindo, que hermoso. Muito belo, nego. Ô, dona Maria Padilha, a senhora tá me ouvindo bem? Sim. Graças a Deus. Tô morta, mas não tô surda, né, pô. Tá certo. Eu quero agradecer a senhora por estar prestando esse diálogo aqui conosco, viu? Muito obrigado. Boa noite. Eu, como vou dizer para o senhor, eu não estou lhe vendo, eu estou vendo na careta sua. Sempre. Sim. Pelo tipo... que assim, é uma caixinha preta onde sai tua voz. Isso. Mas se o senhor perguntar e eu responder e nós entrarmos num acordo, é sinal que tá funcionando na nego, caixinha preta. É mesmo. Então, muito obrigado, viu, por esse diálogo que vamos ter com a senhora. Sempre. A senhora é Maria Padilha, mas qual que é o nome da senhora direitinho na Umbanda? Eu sou Maria Padilha. Mas é Maria Padilha das Almas, do Cruzeiro, da Encruzilhada? Como é que é? Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Ah. Aquele moço, estou gostando disso. Você já gostou? Maria Padilha do Cruzeiro das Almas. Sempre. Entendi. E por que que tem do Cruzeiro? E se fosse só das Almas, ia mudar muita coisa? Nego, o senhor sabe onde fica a Santa Cruz das Almas? Aonde, dona Padilha? Dentro do cemitério, tem a cruz mestra. Ah, sim. Ou a cruz das almas que se dizem. Sim. Então, é lá que eu respondo, no Cruzeiro das Almas. Exclusivamente na cruz mestra do cemitério, na cruz das almas. Ah. Onde se acendem as velas para os defuntos que não estão ali enterrados naquele cemitério. Ou em homenagem a qualquer outro que você tenha partido. Entendi. E a senhora então... Compreendeste? Sim, entendi. Sim, senhora. Muito obrigado. A senhora fica ali... Maria Padilha das Almas, senhor, se fosse do cemitério no geral. Vindo da Calunga, é alma. Ah. Mas eu respondo exclusivamente na Cruz das Almas. Por isso, o Cruzeiro das Almas. Entendi. Então... A Maria Padilha das Almas responde no geral, então ela não fica ali no cruzeiro, ela fica no cemitério inteiro. Como é lá? É assim. Tá gago? É que tá falhando a tua conexão com a gente. Ah, entendi. Então, dona Padilha, às vezes vai falhar, qualquer coisa eu repito para a senhora que a tecnologia ainda não está um pouco devagar. E o senhor sabe, nego, que querendo ou não, quando se tem uma entidade de perto de uma coisa que nem esta, atinge também, nego. É, eu ouvi falar mesmo. A nossa operação faz o atingido pelas ondas. Entendi. Então vamos fazer um esforço aqui para fazer tudo direitinho e se houver necessidade, a senhora pode pedir para mim direto ou para um menino e eu repito, viu? Isso é. Tá bom, então. Então, a Maria Padilha das Almas, a diferença é que ela trabalha no cemitério inteiro. É, no contudo, né? Entendi. E tem Maria Padilha de outros... Maria Padilha Cruzeiro das Almas responde no Cruzeiro das Almas. Entendi. Mas a Maria Padilha do Cruzeiro, ela está numa hierarquia acima da Maria Padilha das Almas? Nego, como eu vou explicar para o senhor? Uhum. Quesito hierarquia, esta palavra? Sim. Uhum. Hierarquia, nego, não é de acordo com a falange ou qual a entidade é. E sim ao qual o trabalho que o Espírito está fazendo na Terra, ou em Espírito. Uhum. Maria Padilha Cruzeiro das Almas, geralmente são as pombagiras mais velhas de Terra. Mas não que tenham menos ou mais evolução. Uhum. Então, consideradas mais velhas, Padre de Pombagira Maria Padilha. Entendi. Tem mais a ver, então, com a ocupação e a habilidade do espírito. Isso é. Entendi. E a senhora é amiga da falange da Maria Padilha das Almas? Como é? A senhora tem amizade com essa falange? Isso é. Tenho compadres e comadres, nego, na falange das almas. Uhum. Uhum. Porque o Exu, nego, e a Pombogira não têm amigos. Eles têm compadres e comadres. Uhum. E por que que não tem? Qual que é a diferença entre um amigo e um compadre? Quando um ser humano encarnado na Terra hoje tem um ídolo, que faz o convite a alguém para batizá-lo, é porque gosta muito da pessoa, não? Sim. Mas assim, neguinho, vamos dar um exemplar. Uhum. Eu sou muito companheira de um exu chamado Destranca Rua das Almas. Uhum. É um compadre que gira na minha casa. Somos compadres. Uhum. Mas se um dia precisar numa demanda, eu lutarei contra ele. Nossa. Então, não é meu amigo, é meu compadre, é meu bem-querer. Então, a senhora falou que se precisar um dia numa demanda, a senhora pode dar um exemplo de uma demanda que fosse capaz de fazer isso necessário? Um exemplar assim, nego. Uhum. Usar exemplos. Sim. Vamos supor o meu aparelho, o meu, eu chamo de meu nego, sempre quando eu falo meu nego é porque é o meu aparelho. Tá bom. O meu nego hoje faz, assim como é dizer, casado com outro nego que trabalha com isso de Estranca Ruas. Uhum. Isso é. Uhum. Aí vamos dizer que os dois fazem assim, um separado das matérias. Uhum. O eixo não tem nada a ver com a situação. Uhum. Pero que, se eu não defender o meu nego e o Destranca não defender o nego dele, então não tem o porquê ter eixo. Aí vamos dizer que o seu Ramon, que é o nego que trabalha com Destranca, uhum, faz um feitiço na linha de Exu contra o meu nego, por uma raiva, por um despeito. Quem é que tem que segurar o feitiço pro meu nego? Serei eu. Então, vocês enfrentarei Destranca Rua para defender o que é meu, que é meu nego. Entendi. Mas, é, a gente ouve dizer... Isso daí é só um exemplo, né? Porque... É... Isso é. Bom. Entendi. Mas se acontecer na vida real, é, e uma pessoa, por exemplo, querer fazer uma maldade para outra, é, e pedir para Exu, o Exu não vai aceitar fazer mal para os outros, vai? Depende do Exu nego. Um Exu pagão faria. Ah. Então, tem diferentes hierarquias de Exu aí. Tem isso um, é. Tem um que é pagão. Isso é. O senhor Destranca Ruas, que a senhora citou, é um Exu pagão? Não, o senhor Destranca Ruas, a qual eu citei nesse exemplo, é um Exu batizado. Então, ele não faria isso? O Exu batizado, nego, é aquele Exu que ele sabe diferir o bem e o mal. Se ele fizer o bem, ele sabe que terá vantagens para a sua evolução. Se ele fizer o mal, ele saberá que arcará com as consequências da maldade que ele fez. Ele pode escolher fazer o bem ou o mal. Entendi. Então, para ele, tanto faz fazer o bem como o mal, podemos dizer que é um espírito neutro. O batizado. O pagão tanto faz como fez. Ah, o pagão. O pagão, sim, tanto faz como fez. Tá, o batizado não. O batizado tem a consciência do que faz. Se fizer é porque quer. Ah, entendi. E daí... Ah, entendi. Então, se o batizado fizer, é, a consequência vai pesar mais. Se fizer um mal para alguém. Não compreendi. Se, por exemplo... Se, por exemplo, aquele que está na elevação de batizado fizer mal para alguém... Ele vai ter uma consequência mais pesada do que o pagão. Isso é, porque ele já foi batizado, ele já tem a, como é que dizer assim, ele sabe definir o certo do errado. Uhum. E isso é só para Exu ou para Pombogira também? Quando eu falo em Exu, nego, eu falo em um contexto geral, Exu e Pombogira. Tá bom, muito obrigado. E a... Então tem Pombogira pagã e batizada também? Isso é. Entendi. E depois da batizada é o quê? É coroado? O que que é? O coroado, nego. Coroado. Ah. Então, é aquele que não precisa mais vir como Exu. Não precisa mais vir como Exu? Isso é. Bom, mas então vamos lá. É, vamos falar então dessa história. Se a senhora... É, como é que faz para se tornar... A senhora está no qual aí? A senhora está no batizado ou no coroado? Ou no pagão? A minha grande evolução, nego. É. Vou explicar para o senhor. Vamos lá. Existe esse pagão, como eu disse anteriormente, aquele su que não sabe diferenciar o certo do errado, que apenas faz aquilo que mandam. Tem o su batizado, que é um su consciente dos atos, que sabe se fazer o mal vai arcar com as consequências, e se fazer o bem vai evoluir. E tem dois tipos de su batizado. Isto, neguinho, como eu vou explicar para o senhor, pode gerar até um certo caos na Terra, o que eu vou falar agora. Ixi. Mas não existe somente um tipo de subatizado. O coroado, digo. Existem dois tipos de coroado. Existe o coroado, nego, aquele que ganhou por mérito a sua evolução, a qual não precisa mais vir num aparelho como o Exu ou Pombagira. E existe o Exu e a Pombagira, aquelas que se tornam coroadas, enquanto ainda Pombagira e Exu que vem no corpo. No meu caso, nego, hoje eu fui dado o direito de usar uma coroa. Nossa. Porque hoje sou rainha de uma cabala de Exu. Todo Exu que comanda uma falange, uma cabala de Exu, um rocó de Exu, vários nomes se usam para isso, né, nego? Para falange. Pode se dizer que tem o título de rei ou rainha. Não é a coroa de evolução, é a coroa de título mesmo. De responsabilidade. Isso é. Entendi. E então, quando é coroado, todo mundo que é coroado quer dizer que recebeu uma coroa? O coroado, nego, é que o, como é que eu vou explicar para o senhor entender? A palavra coroa vem de que, nego? Ser rei, ser rainha, é um título ao qual todo ser humano almeja no mundo, por mais que digam que são humildes, mas todo mundo gostaria de usar uma coroa. Então, usa esse termo coroado por isto. E poderia também dizer o Exu muito evoluído, o Exu evoluído. Mas usam o termo coroado porque, como dizer, é ligando a palavra coroa com todo ser humano, ou nós, Pombagira e Exu, gostaríamos de ter uma coroa. Entendi. Que é o status da posição alcançada pelo mérito. Isso é. Entendi. E, então, a minha pergunta é assim. Não é porque você se tornou um Exu coroado que vai plasmar uma coroa. Isso não tem necessidade. Como era? Não é porque um Exu chegou no nível de coroado que ele vai querer usar a coroa, né? Não. Então, tá bom. Entendi. Eu digo pro senhor, neguinho, que a coroa física, a qual muitas entidades hoje estão pedindo, neguinho, é muito hermoso, é muito belo, pelo que é vaidade. Ah. O senhor sabe, nego, fazem 8 anos, pelo que mais, que eu ganhei o direito de usar uma capa, nego. Direito? Era de usar uma capa. Mas eu não usei a capa não por falta de vaidade. Porque eu não preciso usar uma capa num aparelho humano para mostrar quem eu sou. Isso. Tá certo. Hoje, neguinho, é a quinta vez que eu tô usando essa capa. A quinta vez? Ela. Em 8 anos que eu ganhei o direito de usá-la. Solamente eu uso em ocasiões especiais. Entendi. Então, quando a senhora disse ganhei o direito, quem é que deu o direito que a senhora ganhou? Ou ganhou através das conquistas? Meu feitor, ele fez. Feitor? Ele fez, nego. Porque o Exu não tem pai de santo, nego. O Exu não tem pai de santo, o Exu tem feitor de Exu ou zelador de Exu. Ah, tá. Não tem nada a ver com o feitor da época dos escravos. É outro feitor esse daí. Feitor de feitoria, nego. De fazer. De fazer, tá bom. Entendi. Então, quem dá o direito que a senhora ganhou é o zelador de santo na terreira onde a senhora se manifesta. É o zelador de Exu. Tá bom. Só que daí, quando a senhora vem para São Paulo, a senhora se manifesta em outros terreiros? Nego, eu estou falando com o senhor. O senhor sabe muito bem que Padilha tem montes, várias sim. Padilhas. Sim, senhor. Eu solamente respondo hoje no aparelho desse nego, que é o terceiro aparelho que eu estou a trabalhar. Esse é o terceiro aparelho que eu trabalho. Entendi. Mas a senhora, como espírito, já visitou outras regiões e já apreciou outros tipos de trabalho, né? Na Umbanda. Ela? E, então, a senhora percebe depois que... Depois que encarnei, nego. Uma breve história. Sim. Depois que eu desencarnei. Porque o senhor sabe que o ser humano não morre. O ser humano o quê? O ser humano apenas desencarna. O ser humano não morre. Não morre. Ele apenas desencarna. Então, seu nego, quando eu desencarnei, em espírito, eu andarei por muitos lugares. Nos astros, em espírito, eu conversei com várias entidades. Até que um dia, neguinho, me falaram, numa cidade chamada Andaluzia, Padilha, você vai para uma terra a qual lá tu serás cultuada como rainha que tu és. Donde, nego? Eu vim lá para a terra chamada Brasil. E estava vendo uma festa nesse dia que eu cheguei. Era uma festa que eu não me recordo o nome, que era tipo Bumba Meu Boy, alguma coisa parecida com extra, sempre. E achei interessante porque se parecia muito com as touradas que tinha quando eu viva. Mas, neguinho, você não sabe, o boi era de mentira. Tinha um monte de pés de humanos embaixo do boi. O que a senhora achou? Era um boi de mentira, neguinho. A senhora ficou chocada. Sempre. Aí, neguinho, eu fiquei olhando, tinha umas freiras lá passeando, cultuando aquele festejo que era bem grande, bem hermoso, neguinho. Eu passei em espírito e fui irradiando o meu arsênio naquelas freiras. Que elas estavam muito tapadinhas, nego. A roupinha muito tapada, tadinhas. Neguinho, teve uma que se pelou e saiu correndo nas estradas. Por causa do axé da Pombogira? Sempre, não que eu sou puta, nego, foi da minha sensualidade. Sim, sim. Nossa. Isso é? Onde minha terra chamada Brasil. Aí depois fui pra uma terra que hoje se chama Bahia. Não é lá? Sim. Tudo isso tem espírito, nego. Tá. E havia um terreiro. E esse terreiro, nego, era de Candomblé. Isso é? Sim. E lá tinha, porque não sei se o senhor já estudou esta história, que há uns anos atrás a Pombagira não podia vir na Terra. Não. O que era isso? São coisas da... É lá? O senhor estudou isso, neguinho? É, a cultura que tinha antes naquele local, né, sobre relacionado com a Pombagira, é uma coisa localizada. Solamente o homem poderia incorporar o Exu, e as mulheres tinham que apenas camponear. Aí tinha, neguinho, um fervo de Exu, numa roça de candomblé, um terreiro de São Batido. Né? Era ano de 1924, solamente Exus na terra. Isso é? Sim. E tinha uma senhorinha, neguinho, lá, com muita fé, muita devoção, batendo suas palminhas pra Exu. Neguinho, eu não aguentei. Eu peguei aquele corpo. Boa noite, novamente. Ô, minha querida, então eu tava lá batendo palma, 1924, e aí aconteceu o quê? Tinha uma senhorinha lá, neguinho, o nome dela era Custódia. Era uma Custódia, estava lá batendo palminha pro Exu. Eu achei desaforo, nego. Só isso na terra, e com bolsa nenhuma, não. E nós já trabalhava para eles, nego. E aí? Nós já trabalhava só como mensageira deles. E por que nós não podíamos vir no corpo também? Achei desaforo aquilo. Não era, negócio, é. Desaforo. Não, que é isso? Você onde tá eu errado. Peguei aquela neguinha, não é? E aí? Neguinho deu um rebeltero pra noite. Nossa. Vem um Zé Pilintra, nego. E falou assim, joga pra fora que isso aí está fingindo. Mas o dono da casa, que era o Exu Marabô, chegou e falou assim, quem és tu para mim, nego? Aí eu respondi com educação, né, nego? Eu sou Exu, pero que sou Exu mulher. Donde ele falou assim para mim, já que a senhora é Exu, vais beber o que o Exu bebe e fumar o que o Exu fuma. E me deu uma rafa e o charuto, nego. E me permitiu que ficasse na terra. Isso é? Sim. Como é que foi depois? Sempre. Esta dona custódia ficou mais um tempo naquela terra chamada Bahia. Esse foi embora para uma outra cidade. Isso é? Você foi embora para outra cidade. Donde começou ela e o marido a desenvolver a Umbanda. Porque eles vieram de um candomblé, vieram por uma cidade chamada... Essa terra que vocês moram hoje, nego. Criciúma. Não, a outra. Brasil? Não, nego. Esta. Santa Catarina. Esta, nego. Sabe Santa Catarina? Sei. Então, dona Custódia veio com o seu Roberto para Santa Catarina. Quer ver? Sim. Onde conheceram a dona Toda, que era uma velhinha umbandista, onde se adequaram do candomblé para a Umbanda. Isso é? Sim. Dona Custódia desencarnou e aconteceu. Eu fiquei sem aparelho, nego. Isso. Pelo que Dona Custódia deixou uma irmã muito hermosa na terra. Que era isso? Só um minuto, nego. Só um minuto. Não para de rir, neguinho. Jefferson. Oi, pode falar. Jefferson. Tô ouvindo. É, só um minutinho que eu vou instalar um fone de ouvido para ficar melhor. Sou obrigado a fazer isso. Tá. Olá. Oi, pode falar. Agora, estou aqui. Não, nego, não, tá boa a voz desse buraquinho, ó. Pode falar, gente. Oi, tá tudo então, bem? Então, compadre, o que aconteceu? E daí? Ela deixou uma ira muito hermosa, Dona Laída. Dona Laída, ela sem querer ou não querendo, neguinho, me recebeu. Donde ela começou a me incorporar. E buscou recursos para ela. Onde ela foi parar numa terra chamada Puto Alegro. Conhece essa terra, nego? Sim, senhora. Ela no Puto Alegro. Dona Laída se foi para lá buscar recursos porque não sabia o que estava acontecendo com ela. Uma manifestação de uma coisa. E aí? Aí ela encontrou uma senhorinha, Dona Catarina. Muito querida, velhinha também, que tem um terreirinho de Umbanda bem simplesinho, nego. Onde Dona Laída começou a desenvolver as entidades dela, que uma delas já deu, que já estava chegando, né, nego? Mas me deu uma rávia que você não tem sabe quanto, nego. Que rávia que me deu. Por quê? Que Dona Laída desistiu de tudo. Com o passar dos anos. Desistiu de toda a religião dela. Foi por aleluia. Sabe aleluia, nego? Aleluia? É aqueles que falam aleluia? É, os evangélicos. Isso. A dona Laída foi para aquilo, neguinho. Ah. E me deixou sem aparelho. Oh, a senhora ficou... Mas eu respeitei a vontade dela, nego. Ah. Respeitei a vontade dela. Ah. Ah, o que acontece, neguinho? E aí? No dia 25 do mês de dezembro do ano de 1998, Dona Laída estava entre a vida e a morte. Isso é? Nego, tá me compreendendo? Sim, entre a vida e a morte, e daí? Isso é, a camada no leito daquelas coisas dos burro branco. Leito de um hospital. Isso é, aí o meu neguinho, o meu neguinho estava ao lado dela. E com assim, como é que era assim dele, nego? Tia, ela era tia do meu negro. Isso é? Sim. Donde na hora que ela foi desencarnar, ela mirou aos olhos do meu negro, segurou a mão dele e falou, eu estou partindo. E fechou os olhos. Naquela hora, neguinho, por mais que Dona Laída não quis mais me receber, que eu respeitei, eu não deixei de cuidá-la. Donde, a hora que ela desencarnou, que realmente o aparelho que era meu, não tinha mais funcionamento humano, eu aceitei um novo aparelho, que é o meu nego, que está aqui incorporado comigo hoje. E como é que a senhora pegou ele? Na primeira vez, neguinho? O meu nego acha, na verdade, que a primeira vez foi o cigano que trouxe, mas não foi o cigano que trouxe, não. Não. Na primeira vez que eu trouxe ele, neguinho, é um caso particular dele, que ele teve uma briga com o namoradinho dele. Isso é, que começou a fazer o chorado para fora, onde do nada ele começou a rir, a rir, a rir, a rir, e se alegrou. E aquela tristeza passou. Foi a primeira manifestação minha no corpo dele. Nossa. Mas assim, eu tive que respeitar até a vontade do aparelhinho, né, nego? Que eu não posso pegar o meu nego do nada. Donde tudo se encaminhou, nego. Donde meu nego conheceu uns neguinhos que trabalhavam com cigano, que me deu a abertura para me voltar para a terra. Entendi. Qual que é o critério da senhora para escolher um aparelho? Primeiramente, neguinho, eu não olho se o corpo é bonito, se é feio. Eu olho o coração. Se aquele coração vai fazer sabendo que trabalha com uma entidade como eu. Não me julgo a melhor, pero que também não sou a pior, nego. Claro. Que se muitos hoje sabessem quem eu sou, a entidade que eu sou, neguinho, nasceria soberba em coração do ser humano. Eu sou contra isto. Eu vejo o coração, vejo a dedicação. Entendi. Então, quando a senhora escolhe alguém, a senhora escolhe pelo coração e pela dedicação da pessoa para com a religião pela qual a senhora vem e se manifesta. Isso é, sabe pelo que, nego? Que quando eu me fui desencarnada já, nego, em espírito para Andaluzia, em Portugal, eu iria ficar junto com as bruxas de Portugal, as bruxas de Andaluzia. Porque elas me falaram para mim, Padilla, você vai àquela terra que é o tipo de espírito que tu és, será melhor naquela terra. Entendi. Então a senhora viveu em Portugal? Não. Espanha. Na Espanha, ali na região de Sevilha, em Andalúcia. Isso. Mas, neguinho. Sim. A minha vida, pouca coisa tem de bueno. Pra minha morte, eu fiz muito mais coisa, nego. Ah, é? Nossa. A minha morte é muito mais interessante que a minha vida, nego. Que eu fiz depois de desencarnada. Ah, é? Eu faço até a lua de hoje, nego. Entendi. Então, depois que a senhora desencarnou, a senhora falou que a senhora ficou perambulando pelas ruas. Isso é, foi anos, nego. Anos e anos. Hoje, neguinho, eu vejo muitos que desencarnam hoje, chegando num corpo amanhã, é mentira, nego. É mentira? Sabe por quê, neguinho? Por quê? Porque um corpo humano, antes da Pombazira, antes do Exu, ele tem seus guias de luz. código de luz, neguinho, que são os guias da direita, os guias da Umbanda, a qual cuidam e preservam pelo seu filho. O Exu não pode tocar naquilo que é do orixá, sem o orixá permitir. Nossa. O que que é do orixá? O aparelho? O hilo, no contudo. O filho, é filho, né, na terra, filho, o filho do orixá. Ah. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu sou um aparelho e eu sou filho de um orixá. Isso é. Então, a pombogira minha, ela precisa pedir autorização para o orixá? Aqui foi de falhadinho de novo. Então, a pombogira... Repete mais uma vez, chefe. Não, tudo bem. Vamos dar um exemplo de uma pessoa, por exemplo. A pombogira minha, para vir... incorporar em mim, ela tem que antes pedir, ter a permissão e autorização do orixá que rege a minha cabeça. Isso é. E como é que ela, como é que é isso? A senhora, por exemplo, a senhora viu esse aparelho aí da senhora. A senhora teve que ir lá conversar com o orixá? Isso é, neguinho. Mas... O orixá a gente entende como uma figura de uma elevação extraordinária e muitas vezes não tem equivalência para a gente conversar com ele pela elevação ou função dele. Não é assim? Como é que é isso? Sabe por que que tem o Exu e a Pombogira? Pode falar. Para levar os teus recados ao teu orixá, nego. Então... Nós somos intermediários, mensageiros do orixá. Tá. Então, o senhor estava falando que quando morre, ninguém vem incorporando assim. Qual que é o processo, então, depois que morre, até a pessoa conseguir incorporar? Ah, no caso assim, ó. Existem aquela palavra que o senhor falou, que é muito hermosa, hierarquia. Não é lá? Sim. Existe. O ser humano desencarnou. Primeira fase chama-se Egun. Compreendeste? Sim. O Egun se torna, como dizer assim para o senhor, uma palavra para o senhor entender, escravo ou aprendiz de um Exu, onde muitos trabalhos que o Exu diz que faz, neguinho, não é ele que pôs o seu garfo para trabalhar. Esse é o Egum que trabalha com ele. Onde esse Egum vai aprendendo, vai buscando, vai praticando as coisas buenas para chegar num grau de Exu. Então, compreendeste? Sim. Primeiro grau é Egum. Isso é. O segundo grau, então, é pagão. Isso é. E daí vai pro batizado e daí vai pro coroado. Isso é. Entendi. E daí, não é decidido antes de vocês, antes de nós encarnarmos, quem vai ser nosso Exu, quem vai ser nossa Pombogira? Antes de encarnar? É. Não. Não. Então, muitos hoje, neguinho, eles intitulam o Exu, a Pombagira ou o Caboclo de acordo com o orixá. Isso é? Todo Exu, toda Pombagira vem na ordenança de algum orixá. Eu, por exemplo, me vengo na ordenança de uma senhora chamada Nhansã. Isso é? Sim. Mas o meu nego não é filho de Nhansã. Eu simplesmente venho na ordenança dela. Tá. E ele é filho de quê? É da senhora Oxum. Oxum. Então a senhora teve que conversar com Oxum? Como é que eu vou explicar para o senhor? Oze, ele é irmão de Oxum. De um outro lado, a qual ele fez. Isso é? Então, se tornar filho de Oxum foi jogado, neguinho, os Ifás, ou Búzios, sempre do lado de Nação, onde foi jogado e foi buscado. Qual é o orixá que regeria a coroa do meu nego? E aí? A Oxum disse, eu seria a que seria a madre dele. Mas aí é uma opção do ser humano fazer ou não, onde entra o livre-arbítrio. Fazer a Oxum ou não. Ele fez. Então, o orixá que rege a vida dele hoje é o senhor Oxum. Pelo que no lado de Umbanda, ele é filho do senhor Ogumegê. Não, Umbanda, filho de Ogumegê. Ogumegê é o quê? É um orixá? Como é que dizer para o senhor? Ele vem na ordenança de um orixá, chama-se orixá, neguinho, por, como é dizer assim para o senhor? Costume por educação. Até mesmo, pelo que a palavra orixá é uma palavra africana, né, nego? Que ori significa cabeça, como o senhor sabe, e chá é o dono, né, nego? Entendi. Mas assim, neguinho, Ogumegê é uma entidade, não é uma energia. Entendi. É um falangeiro de Ogum. Então ele é cuidador. Como ela? Ogumegê é um falangeiro de Ogum. É isso. É um desmembramento, né, um destrancamento de Ogum. Tá. E, mas assim, qual que é o orixá, no caso, que rege a coroa dele? É Oxum, né? Isso é. E a senhora teve que pedir autorização para Oxum, para incorporar nele? Como é que foi esse relacionamento? Não, eu tive que pedir para Ogum, porque ele fez o lado de Nação dele. Ah, entendi. Entregou, ele dá a coroa, o ori dele para Oxum, depois de 10 anos trabalhando comigo. Tá. Então, como é que então, a senhora... Eu tive que pedir para Ogum. Assim, para Ogumegê. Então, não é que a senhora foi falar com o orixá. A senhora foi falar com o falangeiro de Ogum, que é ele que estava ali representando o orixá. Isso é. Tá, entendi. É, faz sentido. Então, tá. Agora, quando a senhora falou, tá, eu vou incorporar, o que a senhora tem que fazer? A senhora tem que encostar no chakra... A senhora tem que mandar mais energia na cabeça, no coração, no plexo solar. Como é que a senhora faz para incorporar? Vou pegar o corpo do meu nego? É. Neguinho, era assim. O Exu, ou a entidade, ele pega o aparelho conforme a concentração e conforme a mediunidade do aparelho. Isso é? O porquê hoje o meu nego gosta muito do toque do atabaque, gosta da sineta, das palmas e do canto, do ponto cantado. Porque naquilo, nego, o coração se abre mais e a mente dele se abre mais. Donde fica mais fácil para mim entrar. Isso é? Sim. Onde eu venho em espírito, que o meu espírito, neguinho, não é uma forma de ser humano. Posso me apresentar como forma de ser humano. O espírito é maior que o corpo humano, nego. Onde eu tenho que me ajustar e entrar. Primeiramente, nego, eu tomo o corpo dele. Porque é no coração do ser humano que fica o espírito. O senhor sabia disso, nego? Fica onde? O espírito mesmo fica no coração, no corpo do ser humano. Ah, entendi. A alma fica na mente, na consciência, no cérebro. Esta é a diferença do espírito e da alma. Ah. Por que que muitas vezes os aparelhos vão fazer o dormido de noite? Ah, o espírito passeou. Mas o aparelho não morre. Por que, nego? Porque a mente e a alma continuam ali. É, existe a ligação, né? Isso é. Então, quando eu pego o nego hoje, neguinho, eu pego o corpo dele, isso é, meu espírito entra no corpo dele, onde eu faço, com a permissão da coroa dele, o desligado da mente. Então onde hoje... Eu desligo completamente o neguinho. É, é uma eu medida... desligo, não mato, não acabo com ela, né, neguinho? Por quê? Eu não afasto a alma, eu afasto o espírito. Porque dois espíritos, ninguém não pode ocupar o mesmo corpo. Então, eu pego o corpo dele e apago a mente, apago a alma dele. Desligo do mundo de hoje. Entendi. E aí, é, então a mediunidade dele é inconsciente. Isso é. Você faz em 9 anos. Porque a senhora prefere assim. Bem feito pra ele. Bem feito. Entendi. Eu digo que é bem feito pra ele, neguinho. Por quê? Sabe pelo quê? Ah. Hoje eu explico pros ídolos da casa do meu nego, os Jesus que eu tô doutrinando, neguinho. Não precisa os negros se apagar ou ficar inconsciente para o Jesus existir. Antes, incorporar, mas estar ciente do que está acontecendo, do que nem meu neguinho, tadinho. Se agora eu pegar... O senhor não está me vendo, né, nego? Eu estou vendo o senhor. É. Eu estou com um monte de ourinho. Olha, mira. Joias, pulseiras, brincos, adornos no corpo. Se eu der tudo isso agora para qualquer um que chegar aqui, neguinho... O meu neguinho sem controle, eu que dei. Agora, se a matéria interagir junto com o espírito no semiconsciente, onde a matéria controla o espírito, o aparelho controla o Exu, não dá porque não quero que tu dê. Hoje bem feito pra ele, porque ele me incomodou, neguinho. Ele me incomodou. Como? Ele não queria mais ver nada, enxergar nada. Porque se fosse para enxergar, então, que não incorporasse, começou a me incomodar, nego. E aí? Ah, então, assim, no dia do corte, que o seu Mangueira cortou para mim, neguinho, onde veio, agora tu vai, neguinho. Nossa. Onde eu peguei ele, completamente. E agora, quando eu tô no corpo, neguinho, tem vezes que eu incorporo aqui no meu barraco, ele se acorda no barraco de outra pessoa. Faço isso, neguinho. Tem uma senhora, a dona do Kátia. A Kátia é uma grande comadre minha. Isso é. É uma cacique de Umbanda também. Trabalha com a Pombazira menina, muito querida. E como eu disse assim, tem muita fé em mim, nego. Tem vezes que estou aqui na terra, aí tem os neguinhos que tem aquela... O senhor sabe o que é carroça que anda? Sim. É o carro. Sei. Só que agora, neguinho, eu vou explicar pro senhor. Aquela carroça não precisa mais de cavalo para puxar. É. Ela, neguinho, não precisa mais. Ela anda sozinha. É verdade. Ah, então, se vocês me colocam lá dentro, eu fico sentada. Eu me vou, neguinho. Olha. Aí eu vou visitar a dona Kátia. A senhora anda. Aí meu negócio fica bem bravo comigo. Então, a senhora está dizendo o seguinte, quem que quer ter uma mediunidade inconsciente, é só infernizar a Pombagira e o Exu, que aí uma hora enche o saco e eles mandam ver. Nem sempre, neguinho. Nem sempre, sabe por quê? Porque tem aparelhos que o Exu vê assim, não está na hora de pegar. Porque o senhor pode ser enrolado. O mundo hoje, neguinho, tá muito maldoso, nego. É. Antigamente, neguinho, tinha muito mais incorporação inconsciente do que semiconsciente. É. Hoje a maioria tá sendo inconsciente pelo mundo estar maldoso. Vamos dar um resultado pro senhor. Vamos supor que o senhor tá lá incorporado com o seu Exu. E dizem pro teu Exu, compadre, pega este copo que o senhor está tomando e coma. O senhor vai estar vendo, vai estar escutando o que está acontecendo. Automaticamente, neguinho, o que, que o senhor vai responder? Isso, não faça isso. Não é lá? É. Donde o teu te obedecer, não é assim? É. É assim. Então, vocês fazem 2 anos atrás, numa festa que eu fui, festa de morena da praia, neguinho, ó, o senhor não vai embora, neguinho, que chegou minha comadre, só um minutinho. Mira que belo hermoso que está falando com ele. Tá chique, né? Mas olha, olha. Lindo. Pois é, pena que é de longe, né? Mas ele abre, mas não mexe a boca, legal. Que hermoso, não é? Pois é. Ai, ai, ai. É a tecnologia. Só conversa assim, assim, que carinho. Nossa, só batendo papo. Era, neguinha. Oh. Hermoso, não era? Aham. É um menino muito... É. É muito iluminado esse nego. É. Sério? Ele faz parte de alguma espiritualidade? Neguinha, como é que eu vou dizer pra senhora? Ele conhece de tudo um pouco. Aham. É igual a mim, então. E ele é tão curiosinho, neguinha, que ele cavoca até o último buraco. Oh! E ele tá de parabéns por isso. Aham. Porque o ignorante mal conhece que é o espírito, já sai falando por aqui, é espírita. Aham, isso mesmo. Né, neguinho? Ah, é lamentável. Tá escutando, nego? Tô ouvindo. Você tá disso, neguinho? Como é que é isso daí? Ah, como é? Se não vai cuidar da padilha, quem é que vai cuidar, né, padilha? Tô gostando disso, neguinha. Tá ficando bem, bem labiosa, né, Padilha? Ela. Tá ficando bem labiosa, né, Padilha? Passou a internet só de telefone, né? Me ensinaram, né, neguinha? Aquilo que ensinou, aprendo, não sou burra. Tu fecha até a porta pra ninguém vir ali de cavalo, neguinha, né? Neguinha, lá no alto da serra, eu tive lá. Ô, neguinho. Senhora. Eu tive uma cidade chamada Alto da Serra. É São Joaquim. E teve um homem que ele viajou o mundo inteiro, nego, estudando todas as culturas. Neguinho, perto do senhor, ele não fez pergunta nenhuma. Mas ele é muito, assim, como é dizer, curioso. Curioso. E eu respondi pra ele que eu vou dizer pra senhora, neguinha. Tô morta, mas não sou burra. Não é, neguinho? Não é mais espírito não, né, Padilha? Não era. Veio, deixaram vagando, né, porque assim, neguinho... Eu tive uma vida na Terra, eu fui um ser humano encarnado. Isso. Não era? Era. Ah, porque eu sou uma pombagira, eu vou ter que vir me retorcendo toda? Não. Isso não é o diabo, nego. Isso é caminho aberto, isso é alegria. Isso é que traz harmonia às vezes, neguinha. E a senhora sabe quanto eu harmonizei, né, neguinha? Oh. Ai, ai, ai. Mira que... Ai, olha aqui que sorriso hermoso. Ah, é? Meu moço. Ô, dona Padilha. São Paulo? Sim, sim, sou de Piracicaba, São Paulo. Então, olha, dona Padilha, o que, que a senhora acha de as pessoas, então, que muitas vezes, igual a senhora falou, permanecem na ignorância, porque dão mais importância à forma como o Exu veste, aquilo que ele fuma ou bebe, a roupa que ele vem, os arquétipos da Umbanda, do que a mensagem em si. O que, que mensagem a senhora tem para uma pessoa que fica fixa nisso daí e acaba até causando mal para ela mesma? Neguinho, isto é um assunto, como diz na Terra, que traz uma polêmica, né, nego? É. Mas o que eu vou falar agora é polêmica, porque eu não gosto de ser igual a ninguém. Eu gosto de ser Maria Padilha. A maioria não estão nem incorporados, nego. Nossa. Eles sentem um arrepio diferente no corpo. Eles, pela cultura brasileira, não era, nego? Aquela cultura brasileira, o Exu é o diabo. É. Então, pela cultura brasileira, nego, eles pensam, para mim ser Exu, eu tenho que chegar todo torto, onde é muito mais matéria do que o espírito agindo ali, nego. Não. Entendi. O Exu, que é Exu, neguinho, ah, não precisa modificar todo o corpo do aparelho se retorcendo. Não precisa se babar e nem dizer que vai matar alguém. Porque o Exu não mata ninguém, nego. Uhum. Não é o Exu que é dono da vida nem dono da morte. Uhum. Exu é dono dos caminhos. Oxalá pra tirar a vida, né? Então, dona Padilha, a senhora acha assim, o que podem os médiums fazerem, ou até os babalorixás, os pais de santos seladores, para que isso seja direcionado de uma forma melhor, que vocês preferem? É botar na mente, principalmente, neguinho, dos, como eu falei para o senhor, feitores de Exu, zeladores de santo, que o senhor sabe, neguinho, que a palavra pai de santo é mentira, né, nego? Sim. A palavra é pai no santo. Pai no santo. Isso é. Isso é o certo. Que essas pessoas que são responsáveis por ensinar a religião, neguinho, abram mais suas mentes. Abram mais um leque de sabedoria. Não foquem tanto no passado. Vivam o presente pensando no futuro. Porque aquela água que passou, neguinho, não vai mover o moinho. Hoje, como dizer para o senhor, esta caixinha preta que eu estou falando com o senhor hoje, neguinho, fez com que o meu nego, através desta caixa, conhecesse muitas pessoas precisando de ajuda. Onde ele ajudou. Então, nego, a tecnologia foi dada ao ser humano pelo aquele grande lá de cima. Para que, neguinho? Para que nós não ficássemos no anonimato, nas coisas escondidas. Entendi. Se tem essa tecnologia hoje, neguinho, que saibam usar. É o tal do livre-arbítrio, né, nego? É o livre-arbítrio. Se souberes usar por uma coisa boa, coisas boas serão feitas. Hoje, isso que está sendo feito poderá servir alvo de muitos julgamentos. Não é assim, neguinho? Não, muitos podem julgar. Pode. Na Pombagira, hablando com uma caixinha preta, dando entrevista. Não uma entrevista. Estou ensinando uma pessoa que está perguntando. Estou respondendo diálogo. As perguntas do esposo. Sim. Não era assim? Sim, é um diálogo aqui conosco. O senhor não está corpo presente, mas a sua voz está saindo de uma coisa preta a qual eu estou escutando com a matéria que eu uso. Tá. Se eu estou escutando, por que eu não vou responder? Não, claro, claro. É muito difícil de entender isso, né? É. O que falta nesses seres hoje, esses que estão encarnados, que se dizem grandes pais no santo, grandes caciques, é aprender que tudo que se saber usar para o bem será para o próprio bem. Entendi. Então, uma coisa que o seu capa preta até falou é que existe essa má formação religiosa ainda por parte de alguns pais no santo na Umbanda, que faz com que os médiuns muitas vezes tomem a frente do espírito e façam assim, como se dizesse, eu estou aumentando, não disse assim, mas é como se dizesse assim, faz até uma palhaçada, um negócio meio demais e fazendo as entidades ficarem mal vistas. Isso é. Acontece isso, isso senhor? É. A senhora vê isso bastante? Concordo. Má formação e má informação. Má porque formação. Assim, não podemos condenar. Não podemos condenar aqueles antigos que tinham uma mente fechada. Porque o pensamento é deles. Mas tem uma frase, neguinho, eu quero que o senhor mire bem esta frase e guarde para o senhor. Gostar é um direito. Respeitar é um dever. Se não gostam de mim por hoje estar falando com o senhor através de uma caixinha preta, é um direito deles não gostar. É. Agora, respeitar a entidade que está aqui. Respeitar é um dever de todos. Isso. Mas assim, é compreensível de uma pessoa que não entende a ritualística nem a espiritualidade magnífica existente dentro da Umbanda, de criticar, mas não é compreensível que os próprios filhos não estejam informados ou não busquem estudar para se informar e acabem representando de forma não muito boa, né? Sabe por quê, neguinho? Há uma palavra chamada medo. Medo? Isso é hoje muitos feitores, muitos caciques, muitos pais impõem não o respeito, e sim o medo nos íros. Ah. Ou nos membros, ah. Nos fiéis de uma casa. Ah. Pessoas, às vezes, ignorantes, neguinhas, não na má palavra, ignorantes de sabedoria, os não sábios, vão a um terreiro onde tem tanta fé no Exu, que se o Exu falar para eles se jogar numa ponta, eles vão se jogar pela fé. Sim. Mas eles o quê? Mas eles o quê? Dona Padilha? Nasceu no cruzeiro das almas uma roseira que já deu flor, que já deu flor. Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Nasceu, nasceu no cruzeiro das almas uma roseira que já deu flor, que já deu flor. Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Praticando sua caridade com muito amor, exalando a harmonia como o perfume da flor. Sua caridade com muito amor, exalando a harmonia como o perfume da flor. Ela é moça bonita, é parceira e formosa, com bacheira do cruzeiro, é a mais bela das rosas. Ela é moça bonita, é parceira e formosa, com bacheira do cruzeiro, é a mais bela das rosas. O cruzeiro das almas, uma roseira que já deu flor, que já deu flor. Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Praticando sua caridade com muito amor, exalando harmonia como o perfume da flor. Da flor. Praticando sua caridade com muito amor, exalando harmonia como será e formosa, bombageira do cruzeiro, é a mais bela das rosas. Ela é moça bonita, é parceira e formosa, bombageira do cruzeiro, é a mais bela das rosas. Nasceu no cruzeiro das almas, uma roseira que já deu flor, que já deu flor. Entre elas uma rosa, tem uma linda mulher se transformou. Nasceu no cruzeiro das almas uma roseira que já deu flor, que já deu flor. Entre elas uma rosa, em uma linda mulher se transformou. Praticando sua caridade com muito amor, exalando harmonia como o perfume da flor, da flor. Praticando sua caridade com muito amor, exalando harmonia como perfume da flor. Ela é moça bonita, é parceira e famosa, como gera do cruzeiro, é a mais bela das rosas. Ela é moça bonita, é parceira e famosa, como gera do cruzeiro, é a mais bela das rosas. Mas tem uma frase, neguinho, eu quero que o senhor mire bem esta frase e guarde para o senhor. Uhum. Gostar é um direito. Respeitar é um dever. Se não gostam de mim por hoje estar falando com o senhor através de uma caixinha preta, é um direito deles não gostar. É. Agora, respeita a entidade que está aqui. Respeitar um dever de todos. Isso.